Este é o Segurança Legal, episódio 75, gravado em 6 de maio de 2015, Cavalos de Troia do Estado. Neste episódio, falamos sobre a possibilidade e os problemas do Estado, por meio de suas polícias, utilizar cavalos de Troia para a realização de investigações criminais. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? Tudo certo. Ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, que é www.segurançalegal.com, você encontrará o link tanto para o iTunes quanto para o feed, para fazer a assinatura do feed, caso você queira ouvir no seu agregador preferido. Também devo lembrar que esse podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o serviço de conformidade, que busca controlar o risco legal relacionado ao não cumprimento de normas como o Marco Civil da Internet e as regulações do comércio eletrônico, entre outras normas. Para ver este e os outros serviços, acesse www.brpe.com.br. Vamos às mensagens dos ouvintes? Vamos lá. A primeira delas vem de Ricardo Berlim Fonseca, que deixou um comentário lá no episódio 73, Ética e Tecnologia. O Ricardo nos diz o seguinte: excelente episódio, realmente levanta muitas questões importantes e deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha quando for preencher o próximo cadastro online. É verdade, né? A gente tem que tomar cuidado, que tem uma série, para quem não ouviu, né? Ouça lá o 73, mas a falta de ética unidas as possibilidades que a tecnologia nos dá, abre uma brecha bastante grande para abuso. É. A outra mensagem vem do Antônio Celso Vieira, pelo Facebook. O que disse o Antônio, Vinícius? O Antônio, ele diz o seguinte: olá, pessoal, valeu pelo programa, é muito bom, estou querendo seguir nessa área de segurança, e ele tem uma dúvida a respeito da rede Tor. É possível rastrear um usuário? Como isso é feito? É demorado? Antônio, o Tor, ele foi feito para esconder, especificamente para esconder a origem de um determinado acesso e até mesmo a localização de um servidor. Você pode tanto um cliente usar o Tor para acessar uma informação, né, sem que ele seja identificado, como também você pode colocar um servidor anônimo, digamos assim, na rede Tor, né, e esse servidor ficar escondido e ninguém conseguir saber a localização dele. Ele foi feito para isso. Existe, há um tempo atrás, agora não sei precisar exatamente quanto tempo, mas é questão de um ano, talvez no máximo, né? Ia ser dada uma palestra na Black Hat, lá nos Estados Unidos, um evento de hackers, né? Falando como rastrear na rede Tor. E na última hora, os palestrantes cancelaram a palestra. A pessoa ficou comentando alguma coisa da NSA e tal, não sei o quê. Mas isso acabou não acontecendo a palestra. Por outro lado, a gente sabe, e o próprio Tor avisa, né, que você não deve, por exemplo, ativar Flash quando estiver navegando. E nem o JavaScript, né? E nem o JavaScript. Porque seria possível, ou é possível, guardar uma informação no navegador, né, do usuário, diretamente no navegador do usuário, ou seja, identificando pontualmente aquele navegador, e depois, no lado do servidor, quando o usuário acessa o servidor, ou usando o JavaScript para fazer o usuário, para forçar o usuário a acessar determinado servidor, se consegue saber o ID dele, etc., à medida que ele vai passando nos sites. Assim, de pronto, é o que eu posso te dizer, Antônio. Eu não tenho assim maiores informações sobre isso. É, mas o Flash também, quando, dependendo da forma como ele é configurado, ele permite que ele faz o acesso via fora do Tor, por padrão. Então, ele passa por fora. Ele passa por fora, a não ser que você configure o Flash para sair pelo Tor. Então, algum eventual desavisado que utilize Flash, ou até mesmo JavaScript, conseguiria registrar ou forçar o usuário a acessar algo pelo Flash, mas até onde eu sei também são, seriam essas as possibilidades. Agora, eu lembro de um caso numa universidade em que foi feita uma ameaça de bomba via Tor. E eles conseguiram identificar que apenas uma pessoa, porque é possível identificar o tráfego que passa pelo Tor, né? E via monitoramento eles descobriram que apenas uma pessoa no campus teria acessado, utilizado o Tor naquele momento. E aí foram até a pessoa, investigaram, né, enfim, conversaram com ela, a polícia conversou com ela, e aí ele acabou se entregando. E é bom lembrar que o Tor ele é resultado de um projeto do próprio governo americano. Uhum, é. Dos próprios militares americanos, com o objetivo justamente de permitir essa comunicação, por incrível que pareça, né, mais contraditório que pareça, né, permitir essa comunicação anônima. Pois bem, mas então obrigado, Antônio, pela pergunta. Seguindo, temos aqui a mensagem do Jason Pandini. O que, que disse o Jason Pandini? Já participou no episódio anterior, né? Não, o Jason, ele nos manda a seguinte mensagem. Tudo bem, Guilherme e Vinícius? Primeiro, quero dizer que vocês foram as primeiras pessoas que acertaram de primeira. Parabéns. Isso é para poucos, né? Obrigado, Jason. E assim, quero dizer ao Vinícius que realmente, ouvindo a minha pergunta, percebi que ela ficou complicada, mas a resposta que você deu simplificou as coisas. Já marquei o episódio 61 também, como o Guilherme sugeriu. Sobre o episódio 72, Astrólogos da Segurança da Informação, do pondo dos episódios em dia, confesso que nunca concordei tanto com alguém. A empresa onde trabalho está passando por um processo de consultoria e aquilo que o Carlos Cabral falou foi ao encontro do que também penso. Abraçar certos gabaritos como se essas respostas fossem se encaixar perfeitamente na empresa pode ser um erro gigante. Seria como comprar o gabarito da prova de geografia para fazer a prova de matemática. Acredito que os gestores não devem ver os consultores como gurus. Precisam assumir a possibilidade de errar. Afinal, nada melhor do que eles que conhecem a própria casa para saber como arrumá-la. É bem essa a ideia, Jason. A ideia do um consultor, a gente sabe que a gente trabalha justamente nessa área, né? Eu e o Guilherme já desde 2001, caramba, já vai tempo. O consultor, ele não é alguém que entra na empresa e deve ficar na empresa o resto da vida. Ele é alguém que analisa de fora o problema, traz um certo expertise que você não encontra na empresa por uma questão de especialização, né? E aí identifica problemas que você tem, sugere soluções para esses problemas, né? Mas no final das contas, quem tem que fazer, quem tem que meter a mão na massa e ajustar de acordo com o ambiente, são as pessoas que tocam dia a dia. Não, e as decisões também, né? E assim, as decisões também. Então, claro, e aquilo que o Carlos Cabral coloca, que é bem interessante, né? Você pega uma grande consultoria, uma grande consultoria, né? Eu tô colocando aspas pra frisar, não pra fazer uma piada de grande mesmo. E aí, tudo que essa grande consultoria fala, você faz. E se der errado, você lava as mãos porque você seguiu o que a consultoria dizia. Sim. Então, essa é uma das coisas que o Carlos Cabral coloca, e tu tá certo realmente nesse sentido. Sabe que eu lembrei, enquanto tu lia a mensagem do Jason, eu vi um economista falando esses dias, uma coisa que me chamou bastante a atenção, que é a questão desses modelos até mesmo que a gente utiliza, né, para controle e previsão de risco. Que alguns desses modelos, algumas dessas ideias também existem lá na economia, ou seja, como é que tu vai fazer certas previsões econômicas, né? E aí o economista disse que esses modelos funcionam muito bem depois que o problema ocorre. Ou seja, depois que o problema ocorreu, os modelos vão funcionar. Todo mundo, né, consegue ver, as pessoas conseguem enxergar. Mas antes do problema ocorrer, às vezes é difícil prever certos riscos, certos problemas. Então, também é uma atividade que lida com o imprevisível, né? Não só em pequenas empresas, mas grandes empresas, grandes problemas que a gente vê acontecem em função disso, né? Se lida também com um elemento incontrolável, com algo, sim, que às vezes é difícil ou até mesmo impossível de prever e de evitar. Então, fica o registro. Acho até que foi o Delfim Neto que falou isso em uma entrevista que ele deu esses dias. E a última mensagem dos ouvintes aqui é do Wilhelm. Wilhelm Lubeck. Que deixou um comentário lá no episódio 74, alternativas ao WhatsApp. O que, que disse o Wilhelm? Eu vou, se o Wilhelm não se importar, eu vou dar uma resumida aqui na, na pergunta dele. Ele coloca assim, ó, chegando meio tarde na discussão, lembrando que o episódio 74 foi quando a gente falou do alternativas ao WhatsApp, tá? Ele escreve assim, chegando meio tarde na discussão, mas espero que ainda há tempo, alguém de vocês chegou a analisar o Tox como alternativa de mensageiro seguro? Ele tem algumas propriedades muito interessantes, distribuído, o ID do usuário é a chave pública, toda comunicação é obrigatoriamente criptografada, autenticada, etc. Mas ele tem algumas dúvidas quanto à solidez do protocolo criptográfico adotado. Wilhelm, eu lembro da gente ter testado o Tox há um tempo atrás. Sim, mas ele não funcionou, né? Mas ele não funcionou. Não conseguiu usar. Não teve jeito de a gente fazer funcionar naquele momento. E foi, como foi bem antes de 74, depois a gente acabou nem procurando saber mais detalhes sobre ele para gravar, né? Para investigar e tal. Mas vamos deixar a dica aqui e vamos dar uma olhada de novo nele, vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar agora. E aí, de repente, a gente dá uma olhada a gente analisa o protocolo dele. Eu até estava vendo aqui se no Secure Message Scorecard lá da Electronic Frontier Foundation, que a gente falou no episódio passado, mas eu não estou encontrando aqui na lista. Dream. Não, ele não está na lista aqui também. Não foi analisado lá. Né? Talvez por isso também que a gente não tenha tocado nele. Não está na lista do FF, né? Não está na lista. Pois bem, então, muito obrigado pelas mensagens e vamos então ao resumo de notícias no nosso novo quadro com o Fábio Assolini. Vamos ouvir a vinheta e logo já voltamos com o Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Assolini, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Guilherme, Vinícius e ouvintes do Segurança Legal. Falamos aqui diretamente do evento Tela Viva Móvel em São Paulo, um evento da indústria de telecom no Brasil. E vamos às notícias desta quinzena. A primeira delas fala sobre um certo eufemismo, né, do Google, de alguém do Google que falou sobre malware. O que, que o pessoal do Google andou falando aí, hein, Fábio? Exatamente. Um executivo do Google chamado Andrew Ludwig, recentemente no evento da RSA em São Francisco, ele afirmou que o ecossistema Android não tem problema com o malware, mas sim com aplicações potencialmente prejudiciais. Lógico, ele está dizendo que malware não é um problema para a plataforma Android. Nós sabemos que isso não é verdade. Ele trouxe alguns dados nessa palestra, dizendo que menos de 1% dos dispositivos Android no mundo tem problema com malware, e o Google não gosta dessa classificação malware. Eles classificam em 20 diferentes tipos, como aplicações que enviam SMS, fraudes, phishing, aplicações que efetuam ataques de DDoS, enfim, eles não gostam do termo malware, né? E eles dizem que menos de 1% dos Androids no mundo tem problema com malware. Vamos fazer uma continha muito rápida, né? O IDC anunciou, estou participando de um evento de telecom, esses números são interessantes. O IDC notificou que o ano passado o Brasil tinha quase 55 milhões de smartphones em uso no Brasil. Os smartphones já são a maioria comparado com telefones comuns. Ah, sim. 1% desses 55 milhões, né, vão dar 550 mil smartphones, né? Vamos colocar que o Android, ele tem 80% do mercado, ele é a plataforma mais popular comparado com iPhone ou Windows Phone. Isso dá um número pequeno de 432 mil smartphones infectados. Isso somente no Brasil. Só no Brasil. Então, imaginem uma botnet de 432 mil smartphones infectados. Dá para fazer um DDoS em muita gente? Então, essa maneira como o Google trata o assunto, minimizando a importância ou minimizando o fato de você ter um número cada vez mais crescente de código malicioso afetando a plataforma Android, essa miopia do Google me lembra muito a Microsoft no começo dos anos 2000. O próprio Bill Gates recentemente afirmou que ele ignorou durante quase 2 anos os alertas internos da Microsoft para que fossem tomadas medidas para melhorar a segurança do sistema operacional. E hoje nós vemos o Google no mesmo caminho, negando o problema, mantendo milhares de dispositivos Android rodando versões antigas, onde não é possível atualizá-los, né? E usando esse jogo de palavras para dizer que o malware não é um problema no ambiente Android, quando nós sabemos que isso não é verdade. Nós já tivemos, inclusive, muitos casos aqui no Brasil. Eu poderia, de repente, sugerir uma boa bibliografia para esse senhor que falou isso, para ele procurar o que, que significa malware e ver se, de repente, se encaixa, né? Bate, softwares maliciosos, né? Fraudes com cartões, etc. Exatamente. Esse jogo de palavras me lembra um pouco o que fazem alguns políticos brasileiros, né? Ao tentar minimizar alguns problemas conhecidos da nação. Alguns eufemismos, né? E já participaste de um outro evento, Fábio, em que ele falou a mesma coisa, né? Exatamente. Eu participei de um outro evento onde ele afirmou a mesma coisa, que esse negócio de vírus para Android é uma lenda, que os números não são tão grandes quanto alguns afirmam, né? E a verdade é que o Google vive nessa miopia de não aceitar o problema. Eu me lembro de um outro executivo do Google que afirmou publicamente que as companhias antivírus são charlatãs. ao dizer sobre o problema de vírus de código malicioso na plataforma Android. E nós sabemos também que, por outro lado, o Google tem alguns esforços tentando mudar esse cenário. Recentemente eles anunciaram que vão fazer a mesma coisa que a Apple faz. Vão fazer a análise das aplicações enviadas à sua loja oficial individuais, análise individuais de um por um. Esperemos que isso surte resultado, porque até o presente momento continua se encontrando muitas aplicações maliciosas na loja oficial, o Google Play. Recentemente, um aplicativo que se tornou popular muito rapidamente, um aplicativo de dublagens, ele teve uma versão maliciosa publicada e ele teve milhares de downloads em pouco tempo. Bom, vamos adiante então, vamos ver esperar os próximos capítulos aí desse caso. E o WikiLeaks, hein, Assolini? Publicando dados da Sony, publicando dados sensíveis de funcionários. Como é que foi essa situação aí? Exato. O conhecido site WikiLeaks, que costuma publicar documentos vazados de governos, resolveu recentemente publicar a enorme base de dados que foi roubada da Sony. É uma base de dados com alguns gigabytes, com vários gigabytes de tamanho. Muita informação sensível, resolveu publicar essa informação no seu site e também colocá-la buscável, onde qualquer pessoa pode fazer a busca de um termo. É interessante notar que esse ataque foi atribuído pelo governo americano como sendo um cyberataque do governo da Coreia do Norte. Então, houveram aí algumas motivações políticas por trás desse ataque contra a Sony. E agora, semana passada, no evento da RSA, pesquisadores da Cylance, que é uma companhia de segurança, afirmaram que o ataque começou com um simples ataque de phishing. Esse vazamento enorme de informações da Sony começou com um simples ataque de phishing, onde alguns administradores da rede da Sony receberam esses e-mails de phishing, onde o Apple ID foi roubado, e com isso, com esse Apple ID, eles conseguiram fazer correlação e ter acesso ao perfil no LinkedIn de algum desses funcionários da Sony. E também eles conseguiram aí acesso a essas senhas e foram correlacionando essa informação para poder fazer o ataque de maneira bem sucedida. Essa informação está disponível para qualquer um que queira fazer a busca, né? E aí isso é bastante questionável porque são dados privados de uma empresa. Pois é. A gente deu uma olhada logo que isso veio à tona aqui. Até o Vinícius encontrou, né, Vinícius? Material de recuperação de senha, né? Isso aí é... Vamos lá. Primeiro, eu também acho que é bem complicado, é antiético, né? É antiético essa publicação desses dados da Sony. Não tem... É diferente de fazer uma denúncia de uma coisa errada que tá acontecendo. Então, os caras vão lá, Os caras pegaram o registro de uma empresa e colocaram tudo na internet, né? Isso é um tanto complicado. Mas, no ponto de vista aí das lições de segurança que a gente aprende com relação aos e-mails que eles estão publicando da Sony, para quem acha que não é importante a questão de não enviar senha de forma alguma por e-mail, vão encontrar e-mails lá com senhas sendo enviadas. Exato. Links que dizem respeito à criação de contas, e-mails com senhas de contas informando qual é a sua nova senha é, ou sua senha é. Links para reset de senhas, né, para recuperação de senhas, tem que ter validade. Sem validade, se não tiver uma expiração, dá para resetar a senha de contas, de algumas contas, inclusive, que apareceram lá nos e-mails da Sony. Então é bem complicado isso. Nos tempos em que nem a NSA consegue garantir o segredo das suas próprias comunicações, tem que ter um cuidado maior ainda com essa questão de credenciais em e-mail, né? E a Sony tá aprendendo isso da maneira mais difícil que tem. Sim, convém lembrar que como resultado desse incidente de vazamento de informações da Sony, uma executiva da Sony, vice-presidente, não me lembro agora o cargo, a Amy Pascal, ela pediu para sair devido ao todo o incidente que houve e a exposição, e seguramente eles estão tendo ainda muitos problemas, porque foram revelados salários, negociações internas, e eles com certeza estão lidando com diversos problemas, fruto desse ataque cibernético que expôs toda a base de dados da empresa, colocou isso público para que o público possa consultá-lo. Eu me lembro agora, vamos ver se os senhores lembram disso também, não teve alguns e-mails racistas sendo trocados por alguns funcionários? Vocês lembram disso ou não? Eu não estou lembrado, mas o material disponível já está trazendo vários problemas para a Sony, problemas com filmes, negociações, etc. Visto que o material publicado, havia material confidencial, e isso agora está público, né? Então a empresa com certeza está lidando com diversos problemas oriundos dessa publicação. Pois bem, vamos adiante então. As próximas notícias aqui, a Sony tem a ver com agências aéreas, empresas aéreas, né? A primeira delas é a grande fabricante, a Airbus, que está processando a Alemanha, é isso? Ameaçaram contra o governo dos Estados Unidos, a gigante da aviação Airbus, que é uma empresa europeia. Eles vieram a público através de um anúncio à imprensa dizendo que eles vão acionar legalmente o governo dos Estados Unidos devido a diversas provas que foram publicadas na imprensa alemã sobre denúncias de espionagem industrial que foi feito contra a Airbus em sua operação na Europa. Eles anunciaram publicamente que tomariam essas ações legais porque documentos vazados do governo americano e publicados pela imprensa na Alemanha, né, por alguns jornais alemães, comprovam que o governo americano, juntamente com algumas entidades na Alemanha, participaram efetivamente em ataques de espionagem contra empresas, inclusive a Airbus, né? A Airbus afirma que tais ataques foram com finalidades de espionagem industrial, portanto não havia nenhuma segurança nacional envolvida nessa espionagem, né? E devido à publicação desses documentos, que comprovam essa cooperação do law enforcement alemão com o governo americano, eles vão efetivamente acionar o governo americano judicialmente contra essa prática de espionagem. É uma reação interessante, porque sabemos aí de várias empresas que anunciou-se que foram vítimas de ataques de espionagem, especialmente pelos documentos vazados pelo Edward Snowden, e essa sem dúvida é uma reação interessante que pode até se tornar algo comum entre as empresas vítimas desse ataque. Porque a grande desculpa do governo americano era a luta contra o terrorismo, né? E o que esse tipo de notícia demonstra é que era de fato uma desculpa que se utilizou toda essa máquina de vigilância deles para fins comerciais, né? Exatamente. Nem sempre essa espionagem, né, feita por governos ela é feita com a finalidade de cuidar da segurança nacional. Às vezes há interesses econômicos por trás, e esse caso novamente demonstra que as agências governamentais de espionagem fazem isso. E a próxima notícia tem a ver aqui também com uma outra operadora, seria, né, uma airline aqui, Ryanair? Ryanair, exatamente. Né? O que aconteceu com o Ryanair? Exato, dentro daquela categoria de notícias cinematográficas, parece filme, mas não é. A Ryanair é uma empresa de aviação bastante popular na Europa. Eles têm passagens aéreas a um custo bem baixo, uhum. Então eles são bastante populares na Europa. Eles anunciaram, um executivo da empresa veio a público recentemente confirmando que eles foram vítimas de um ataque cibernético onde foram roubados 4,5 milhões de euros. Esse dinheiro foi roubado online de uma das contas da empresa, que movimenta quantias grandes, por isso o ataque não foi percebido. Esse dinheiro foi transferido via Swift, que é o sistema internacional de transferências entre bancos, para uma conta na China. O banco disse que detectou a transferência e tomou medidas para recuperar o dinheiro, e uma parte desse dinheiro já foi recuperada. Eles não deram detalhes de como esse dinheiro foi roubado, mas chama atenção o montante que foi roubado de uma única vez. Sim. Isso lembra um pouco a operação do Carbanac, que foi anunciada recentemente pela Kaspersky, onde ataques eram feitos diretamente contra bancos e não contra seus clientes, visando justamente roubar muito dinheiro. E esse ataque, ele tem aí algumas semelhanças com o Carbanac. Para terminar essa sessão de parece filme, mas é realidade, autoridades na Romênia prenderam um grupo de 52 indivíduos que participaram de uma grande gangue. Eles estão sendo apontados como roubaram a quantia de 15 milhões de euros em pouco mais de um ano, né? Nossa, através senhora. De clonagem de cartões e através de saques em caixas eletrônicos de forma sincronizada. Então, esses indivíduos, por várias partes do mundo, de forma sincronizada e durante os finais de semana, fazendo saques e usando esses cartões clonados para fazer compras. Uhum. A polícia romena teve sucesso em prendê-los, né? E eles roubaram muito dinheiro. Para os senhores terem ideia, em um único dia, em 2 de dezembro de 2013, eles fizeram 4.200 transações em um único dia, o que resultou em 4,6 milhões de euros que foram sacados de caixas eletrônicos pela Europa. Agora, imagina quanta gente envolvida, né, para fazer isso. Né? Agora, são coisas que só a internet permite que se faça. Né? Você consegue... Você consegue fazer essas coisas em massa, coletar esses dados em massa, em grande quantidade. Você consegue se coordenar mundialmente, né, Soline? Você consegue se coordenar mundialmente para fazer isso de forma sincronizada. Exatamente. E o que nós vemos nos filmes não é tão ficção, hoje já é realidade, de gangues organizadas pelo mundo coordenando um cyberataque. E o interessante aqui é o cyberataque contra instituições financeiras e menos contra seus clientes. Essa é a virada, né? Oi, Vinícius. Não, eu ia dizer que isso até acaba trazendo um pouco até coisa de filme mesmo, né, Solino? De que, por exemplo, quando o filme mostra assalto a banco, ou quando mostram um filmezinho de hackers e tal, os caras normalmente mostram o pessoal roubando a instituição, né? E dão uma reduzida no problema moral ou ético, né? Exatamente. Dizendo que, não, mas isso não é das pessoas, isso aí é como se fosse do sistema, sabe? Como se fosse só porque tem seguro e tudo mais, isso não tá roubando das pessoas, tá roubando sim do sistema, né? Como se fosse uma coisa... Exato, é o espírito Robin Hood, né? Isso aí. Tirando do que tem muito. E esse é um sentimento comum, inclusive, entre cybercriminosos brasileiros. Eles falam... Eles falam publicamente que não, eles não estão roubando seu dinheiro porque o banco vai devolver para você. Eles estão, na verdade, roubando do banco, capitalista, que rouba dinheiro de... Enfim, existem as questões ideológicas por trás, mas geralmente o cybercriminoso vê dessa forma. O que fique bem, que a gente deixe bem claro, né, Guilherme? E Soline, a gente deixe bem claro, isso é errado. Não, sem dúvida. Daqui a pouco tem alguém ouvindo que diz, não, é verdade, pô, Robin Hood, não sei o quê. Isso é claramente errado, isso é antiético, isso não se faz, não interessa que o dinheiro está segurado, não interessa que... É ilegal. Que, entre aspas, é de uma instituição e não de pessoas, é ilegal, é errado, não só ilegal, é imoral fazer uma coisa dessa, roubar de quem quer que seja. Exato, e é um chamado para que instituições financeiras cuidem bem da sua segurança, elas são atacadas como qualquer outra empresa. Legal. Assoline, para terminar, quer dizer algumas palavrinhas sobre o evento que tu estás agora, que é o Televiva Móvel? O Televiva Móvel é um evento voltado para a indústria de telecom, onde operadoras de telefonia e empresas que trabalham na área compartilham das suas informações. Nós vamos ter um painel sobre ameaças cibernéticas, onde nós vamos apresentar alguns detalhes, inclusive um pouco dessa história do Google que nós comentamos no começo, né? Legal. É um evento um pouco com foco business, né? Um pouco voltado para negócios, mas esse pessoal também está interessado. Também está interessado em saber as ameaças que circulam no meio móvel, né? E também interessados nas oportunidades de negócio que são geradas a partir das ferramentas de proteção que se oferece aos usuários das plataformas móveis. Ele está ocorrendo onde? Está ocorrendo aqui em São Paulo, são dois dias, hoje é o último dia. Então, ele é um evento mais com foco business, mas esse pessoal também tem interesse no lado da segurança da informação, o que é importante, porque hoje você tem boa parte das operadoras de telefonia oferecendo soluções de segurança aos seus clientes, como até mesmo programas antivírus ou programas antifurto, visando aí melhorar a segurança dos seus usuários. Legal, é sempre bom. A gente já tinha comentado que quando tu estiver em algum evento, iria trazer para nós alguns detalhes, e vamos torcer que venham outros eventos aí para que os nossos ouvintes possam aproveitar também dessa tua experiência, né? Ok. Perfeito, então, falamos aqui com o nosso amigo Fábio Assolini com as notícias da semana. Assolini, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até, Assolini. Bem, Vinícius, então vamos ao nosso tema principal, cavalos de Troia do Estado. É importante como ressalva inicial, né, Vinícius? A gente sempre decide com uma semana de antecedência o nosso tema, enfim, reunimos todo o material, montamos todo o material. Estudamos os materiais recolhidos. Mas tivemos uma certa surpresa ontem à noite, né? O Security Now. Não, eu ia dizer nosso concorrente, mas não é nosso concorrente, né, Guilherme? De forma alguma, a gente concorda com o Security Now, a gente não tem a mesma pretensão. A gente não tem a pretensão de fazer isso. Embora alguns ouvintes já bondosamente nos compararam com o Security Now e disseram que é até melhor. É bondade. Eu até gosto de acreditar um pouco nisso. Mas assim, eles falaram exatamente sobre o mesmo tema. E praticamente com a mesma pauta, né? Que tu viu, né? Tu assistiu eles gravando ao vivo ontem. Eu assisti eles ao vivo ontem. Eles gravam na terça-feira a partir das 6 horas. E a gente grava na quarta-feira e publica na sexta-feira. Isso. Só que, né, a gente jura de pé junto, como diz o outro, né? E a gente já organizou essa nossa pauta uma semana antes, então para não dizerem, o pessoal do Segurança Legal tá copiando o Security Now, não sei o quê. Até rima os dois nomes de Security Now, Segurança Legal. Foi uma feliz coincidência que demonstra também a pertinência do tema, porque... Exatamente. Um dos documentos aqui, não é nem documento, das fontes que a gente vai utilizar... É uma audiência pública americana que foi... Como é o nome lá, Vinícius? É Encryption Technology and Potential U.S. Policy Responses. Isso. Não, mas qual é o nome da... Esse é o nome da audiência. Da audiência. Esse é o nome da audiência. E isso aconteceu no Oversight, no comitê, né? Uma audiência do Comitê de Oversight and Govern Reform. Relacionado com essa questão de espionagem. Espionagem, monitoramento e tal. E aí, essa audiência, ela foi muito legal, porque ela contou com uma pessoa que é do FBI, né? Então, defendendo a necessidade de se monitorar e tal, e contou com a participação do Matthew Blaze, que é um professor, né, em ciência da computação e informação, e mais algumas pessoas, por exemplo, da... o diretor de políticas da New Americans Open Technology Institute. Uhum. E deixa eu ver quem mais... teve mais uns dois, mas esses três, assim, eu diria que são os mais interessantes, tá? Então, eles depuseram, a gente vai colocar o link lá para o site oficial, digamos assim, dessa audiência, né? Uhum. Lá tem a transcrição de todos os depoimentos, de todos eles, com seus argumentos e tal. E no vídeo, né, é um vídeo de 2 horas e 15, a audiência, eu assisti todo ele, e eu separei dois momentos muito interessantes, que nós vamos colocar o link especificamente para esses momentos, lá no show notes. O pequeno detalhe é que o vídeo está todo em inglês e não tem legenda, pelo menos por enquanto, nem acho que nem vai ter tão cedo. Mas esses dois momentos que eu separei lá são bem interessantes. Eu vou comentar eles aqui ao longo do nosso nossa discussão. Tá. Essa fonte demonstra, como a gente disse antes, a pertinência desse debate e a atualidade desse debate, porque os Estados Unidos, que são os grandes, não diria vilões, mas os grandes agentes aí nesse processo de vigilância mundial, eles mesmos estão discutindo isso. E a relação aqui com o nosso tema de hoje, né, é uma notícia que saiu agora em 27 de abril de 2015, onde a Polícia Federal, o título da notícia é Polícia Federal quer instalar vírus em telefone grampeado para copiar informações. A Polícia Federal está tentando ampliar seu acesso às informações armazenadas em telefones celulares grampeados com autorização judicial, instalando nos aparelhos das pessoas investigadas um aplicativo especial que permite copiar todos os dados sem que elas percebam. As empresas argumentam que não têm acesso a mensagens e dados transmitidos por aplicativos que usam a internet, como o WhatsApp. No caso dos smartphones, há vários outros tipos de informação que são obtidas hoje. Além de coletar dados básicos, como listas de contatos de agenda, ligações feitas e recebidas e mensagens de texto, os programas que a Polícia Federal quer usar são capazes de interceptar tudo que o usuário digitar no aparelho hospedeiro, até mesmo senhas. Produzidos por empresas israelenses, americanas e indianas, esses sistemas ainda capturam as mensagens enviadas pelo WhatsApp, todos os e-mails arquivados, lidos e enviados, comentários publicados nas redes sociais, ligações feitas por Skype ou Viber, vídeos e fotografias. Os programas espiões são instalados sem que o dono do aparelho perceba, frequentemente aproveitando-se do acesso dado a um aplicativo ou arquivo bem-vindo. Essa foi uma... Traduziram, será isso aqui, Vinícius? Um arquivo bem-vindo? Eu acho que traduziram esse negócio, cara. Por isso, são apelidados de cavalo de Troia para celulares. Ficam ocultos enquanto encaminham todas as informações para uma central. No início da Operação Lava Jato, a Polícia Federal só conseguiu devassar as mensagens do doleiro Alberto Youssef com outros suspeitos do esquema de corrupção na Petrobras, porque convenceu a BlackBerry a franquear acesso às conversas feitas por meio do BBM, ou BBM, serviços de mensagens instantâneas, dos aparelhos da marca. E aí a notícia segue dizendo que as próprias operadoras têm uma certa resistência a isso. Diz aqui um aspecto que é bem interessante que a gente vai tratar. Né? Os investigadores argumentam que o crime organizado já faz uso de ferramentas semelhantes, o que aumenta a pressão para a aquisição de tecnologia similar pela Polícia Federal. Aí as operadoras apresentam resistência, e ele explica um pouco aqui como seria feito isso. Acho que o primeiro ponto, né, Vinícius, é que nós não estamos aqui atacando a Polícia Federal, nós não somos daqueles que acreditamos que o Estado não tem um direito de investigar legitimamente as pessoas, a gente acredita... Eu não chamei de direito, eu diria necessidade. É uma necessidade, é. Para o nosso próprio bem. Sem dúvida, né, nós entendemos que a polícia que... os órgãos policiais, o Estado, ele precisa em certas situações ir um pouco além. Né? A nossa questão é muito mais teórica. A nossa questão é a gente discutir quais são os problemas, tanto técnicos quanto legais, dessa possibilidade. Uma outra questão também que é bem importante é que a única fonte que nós vimos falando sobre isso é uma notícia de um portal de internet, né, da Folha. Então, nós não vimos uma manifestação oficial da Polícia Federal nesse sentido. Então, mais uma vez também, o que ressalta que a discussão ela é muito mais teórica. A questão é que a gente discorda, acho que a gente já pode antecipar, né, Vinícius? Discorda de algumas questões, principalmente em relação a ultrapassarem certos limites aí, que outros países também vêm mais ou menos nessa linha, né? É, exatamente. Eu friso mais uma vez, não é uma questão de não se pode fazer monitoramento ou interceptação. Tanto é possível que a gente tem leis que prevêem isso, né? Determinam as condições para isso. E isso já foi utilizado e é utilizado em diversas investigações, né, criminais, para desmantelar essas quadrilhas todas e tal. Isso é muito importante. Uhum. A questão é que a gente está sofrendo... Isso é um problema que não é da Polícia Federal aqui no Brasil, né? Tanto que por isso que é relevante essa audiência pública, né, que houve lá nos Estados Unidos, que é um problema que o FBI também tem, que outras agências, né, policiais também têm ao redor do mundo. Uhum. Que essa migração da comunicação de voz, telefonia, né, clássica, digamos assim, para essa telefonia, para essa comunicação digital, para inclusive de voz, mensagens que não são mais SMS, que é muito fácil de ser capturado, essa migração para os sistemas de informação. E aí, ao mesmo tempo, e aí é bom de frisar isso, né? Aqui a gente está, alguns nos Estados Unidos já chamam de um cara da CIA, um ex-diretor da CIA chamou de a era dourada da vigilância, né? Da Golden Age, né? Porque nunca se teve tanta informação sobre as pessoas. E ele citou especificamente, como o exemplo, o Facebook, né? Que o Facebook é um sonho para a CIA que se torna realidade. Tá? Isso, inclusive, tem um vídeo disso no documentário Terms and Conditions May Apply, que a gente já citou outras vezes aqui no podcast. Sim. E, por outro lado, com essas revelações do Snowden, né, a gente tem uma série de preocupações mais intensificadas. Né, tem pessoas que sempre tiveram essas preocupações, mas o público em geral se intensificou mais a partir das revelações do Snowden. E aí algumas empresas, notadamente Apple e Google, estão aumentando criptografia, estão aumentando a segurança das suas comunicações. E isso vai evitar ou está complicando o uso da criptografia, está complicando essa interceptação. Yeah. Ou seja, há bastante tempo, por exemplo, a Polícia Federal tem problema com o Skype. Né? Tinha, né? Porque o Skype, a Microsoft arrebentou com o esquema do Skype. Quando ela comprou o Skype, ela acabou com a criptografia afim. Mas nós tínhamos uma certa segurança no Skype que gerava problema para o monitoramento. Uhum. Isso não é de hoje. Né? Só que, claro, hoje está muito pior a coisa, né? Como o próprio Solunin comentava aí, a maior parte dos celulares hoje já são smartphones, né? Sim. E aí, WhatsApp, Telegram, qual é o outro? Silent Text, né? E tantos outros aí. Sim, sabe que essa não é uma preocupação nova, essa é uma intenção de muitos governos. E aquilo que a gente dizia antes, há sempre uma, eu não diria uma briga, nem uma luta, mas há sempre uma certa tensão entre o que os órgãos de investigação querem fazer e o que as constituições, né, e as normas legais prevêem nesse sentido. É sempre, e claro que eu tenho certeza que a grande maioria dos órgãos de investigação no país são muito bem intencionados, mas o que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, e até uma das notícias que o Assolino colocou antes, é que muitas dessas formas de vigilância, de monitoramento, são usados para outros fins que não segurança nacional ou a luta contra o crime, né? Então, tem que se ter muito cuidado, na minha opinião, nesse aspecto. A gente tem que prever bem quais são os riscos de um aumento tão intenso assim de monitoramento nas comunicações das pessoas, né? E eu fico também, acho curioso, logo depois, 2 anos agora vai fazer, né, das denúncias do Snowden, que volte a se discutir isso. Parece que as pessoas se esqueceram do que aconteceu, parece que não se viram ou se esqueceram dos problemas que esse tipo de vigilância pode trazer. Né? E aqui mesmo no Brasil, Vinícius, essas intenções também já se viram. Houve inclusive um evento aqui, foi o próprio Assolini que nos traz essa notícia também, um evento da ISS World, né, que grandes empresas que vendem esse tipo de tecnologia para governo apresentaram os seus produtos aqui para o governo americano. Isso em 2013. Não, governo brasileiro. O governo brasileiro, perdão. Isso em 2013, né? Isso. E entre essas empresas estão empresas israelenses, americanas, indianas, etc. Uhum, uhum. Mais notadamente a Gama ou Gama International, uhum. O Hacking Team, que é um grupo italiano. Uhum. A gente tem a Verinte, que na verdade é representada aqui no Brasil por uma empresa chamada Santec, uhum. Né, que está baseada em Florianópolis, e algumas diversas outras uhum. empresas, uhum. como a Cellebrite. Poxa, a Cellebrite é uma boa de lembrar, porque uhum. a Cellebrite, ela é responsável pelo Carrier IQ, né, uhum. que é um software que é instalado, que estava instalado nos telefones nos Estados Unidos, deu uma grande confusão, né, da AT&T, da Spring, T-Mobile, etc. Uhum, né? Uhum. Inclusive no software da Apple, do HTC e da Samsung, uhum. né, dos telefones. E o QRIQ foi demonstrado, foi provado, tem até um vídeo na internet, vamos colocar o link para ele, em que um administrador lá de sistemas, ele demonstra que cada coisa que ele digitava, cada tecla que ele apertava no celular telefone. Dele, era enviado para a operadora. É, eu acho... E eu aí, acho... assim, isso, o que é importante a gente se dar conta, né? Que é enviar para a operadora os números de telefone antes mesmo que a pessoa disque, senhas que ele digite, ou seja, quem tem software para armazenamento de senhas no celular... As senhas foram enviadas quando você digitou elas no teclado, antes mesmo de estarem protegidas. Os e-mails que você digitou, tudo isso foi enviado letra por letra, caractere por caractere, para a operadora. Uhum. E aí existe... De novo, eu cito de novo, Terms and Conditions May Apply, tá? Porque existe uma audiência em que o diretor do FBI está sendo perguntado sobre isso. E ele admite que pode ter recebido essas informações sem o mandado judicial. É mais uma vez a questão dos limites, né? Porque a gente sabe que qualquer tipo de monitoramento, qualquer tipo de medida judicial nesse sentido, em qualquer lugar do mundo é assim, você precisa estabelecer bem o limite do que se está buscando, né? Quem vai se monitorar e por aí vai. O problema é que um telefone celular hoje, ele é um computador. Ele tem exatamente as mesmas funções de um computador. Faz as mesmas coisas, roda software. Ele também é um celular. E também permite que você fale... Também fale, um celular. Né, se comunique por voz por ele. Então, a grande possibilidade de utilização de softwares, ela coloca um problema prático de você não saber exatamente o que pode se pegar ali. Né? Que daí a gente já pode iniciar aqui falando sobre os problemas, né? Tem toda aquela questão da vigilância, a gente já viu e já falou aqui várias vezes sobre como essa questão da vigilância, as pessoas saberem ou as pessoas acharem que elas estão sendo vigiadas, tem uma interferência no seu comportamento. A gente nunca... Quando a gente está sendo vigiado, a gente não age da mesma forma. Então tem um aspecto aí pernicioso nesse sentido. Mas há também, e aí voltando aqui um pouco para o Brasil, há uma certa banalização da interceptação telefônica. Veja, aqui a gente está falando agora de interceptação telefônica, não de trojans em telefones, né? Cavalos de Troia, né? Cavalos de Troia. Porque a interceptação, a gente sabe, e a própria lei, a Lei 9296, que estava aqui, que fala sobre isso, diz que a interceptação só pode ser utilizada se a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, a questão é que, em muitos casos, a prova pode sim ser feita por outros meios e um juiz concede essa autorização para fazer a interceptação, né? E a interceptação também tem um prazo e por aí vai. Então, o que acaba acontecendo é que em alguns casos, se é quase como um vício na interceptação. Não, vamos interceptar. E o pior é o seguinte, a gente já viu, eu não vou falar nem onde isso aconteceu, mas em grandes telejornais aí pelo Brasil, de resultados de interceptação, né? As conversas interceptadas serem publicadas em horário nobre. Então, de repente, são pessoas que estão sendo investigadas, eles não são culpados, ainda não foram julgados, né, mas estão simplesmente sendo investigados e as suas conversas são publicadas para que todo mundo consiga escutar, né, num, uma questão de um chamariz jornalístico, digamos assim. Uhum. Isso, e eu fico um pouco preocupado caso aqui no Brasil, com essa falta de maturidade institucional que a gente tem, e até uma falta de maturidade da própria imprensa, eu fico com receio de que, em se habilitando esse tipo de medida que a gente fala aqui, de cavalos de Troia, né, será que nós não teríamos também situações de vazamento desse tipo de dados, de imagens, de fotos? Já pensou isso vazando em jornais de horário nobre? Né? Seria um problema também bem grave. Os e-mails, né? É. Aí que tá, Guilherme. É um grande detalhe aí que existe uma diferença entre interceptação e invasão. Sim, sim. Interceptar, você tá no meio, ou seja, a informação, seja ela falada ou escrita, ela parte de um determinado terminal, né? Seja esse terminal um celular, um smartphone ou um computador, e aí ela é transmitida, né? Transmitida para o seu destino, né? Uhum. E no meio do caminho, alguém intercepta essa comunicação e captura, então, o que foi dito, o que foi, né, não sei, trocado. Trocado, seja falado ou escrito. Acontece que, qual o problema aí, né? Com o aumento da criptografia, e vamos lá, a criptografia, o aumento do uso de criptografia, não está acontecendo por uma coisa fortuita, né? Por uma coincidência ou por um acidente, né? Uhum. O aumento da criptografia está acontecendo porque está existindo uma demanda cada vez maior pela privacidade, pela restrição de acesso a informações cada vez mais sensíveis, né, que circulam nos meios de comunicação. E aí, como a criptografia não dá para quebrar os algoritmos em si, a não ser quando o protocolo é bem fraco, e aí sim é possível fazer uma interceptação, o que as polícias querem é acesso, eu estou falando polícias, assim, não só a Polícia Federal, mas FBI, sim, etc. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Querem é acesso à informação antes dela ser criptografada, ou seja, no terminal. A informação no terminal, seja no smartphone ou no computador, antes de ser transmitida. E aí isso não é interceptação. Não, é um outro tipo de medida. Isso é um outro tipo de medida. Tá? Isso não é interceptação. E há problemas legais, a gente vai ver mais adiante, sobre como outros países, principalmente a Alemanha, já trataram essa questão. Né? E a gente já comentou algo semelhante, um tema semelhante a esse, que está ligado, na verdade, lá no episódio 68. Em que a gente discute se é possível deter a criptografia. Uhum, porque uhum. Justamente porque o pessoal está com medo de que o FBI usou o termo going dark, né? Eles estão ficando na escuridão por causa da criptografia. E aí haveria essa necessidade de se invadir o dispositivo, o terminal, para se obter informação. Um outro problema, Vinícius, é como isso é feito. Porque será que numa interceptação normal, né, em geral, conta aí com a colaboração das operadoras de telefonia, né, não são tantas assim, né, a polícia obviamente é envolvida, o judiciário, mas essa questão dos trojans parece que vai se colocando mais gente no meio, mais empresas precisam participar e mais pessoas precisam estar envolvidas nesse tipo de atividade, né? Sim, porque não é algo tão simples de se fazer. Com voz é trivial, digamos assim. Com voz o juiz, né, autoriza lá a interceptação, a polícia vai até a telecom, que já tem procedimentos para isso, né? Já tem e equipamentos também? Sim, as próprias centrais telefônicas digitais já fornecem há bastante tempo, há vários anos, soluções para isso, tá? Integradas, digamos assim. E já existe todo um protocolo ali interno entre polícia e telecoms para se proceder com essa interceptação. Isso facilmente realizado. Tá? É só um pouquinho. Interceptação tanto telefônica quanto telemática também. Isso, né? Quanto telemática. Ou seja, dos dados de internet da pessoa. Sim, tá? Sim. Só que, lembrando, do que está sendo trafegado. Sim, transmitido. Né? Transmitido, não do que está na máquina da pessoa. Bom, com a história de Trojan Horse, ou do cavalo de Troia, né, a ideia é que se instala na máquina do alvo, e é muito importante a gente dizer máquina do alvo, uhum. Tá, que é o que está, inclusive, no início da notícia, lá da Folha. Uhum. A Polícia Federal está querendo instalar nos aparelhos de pessoas investigadas que já têm grampo com autorização judicial. Não é em todo mundo. Sim, sim. É nesses equipamentos. Isso é muito importante citar. na máquina do alvo, no smartphone do alvo, tem que ser instalado um software que vai capturar, que vai dar, vai franquear acesso a todos os dados que estão naquele dispositivo. Só que isso não dá para pedir pro pessoal, entre lá na App Store, quem usa iOS, né? Ou na Play Store, para quem usa o Google, e dizer, instala aqui o programa espião da Polícia Federal, porque houve uma autorização para capturar os seus dados. Não dá para fazer isso. Ou seja, o software tem que ser, como o próprio nome diz, um cavalo de Troia, ele tem que estar escondido na forma de algo benigno e não bem-vindo, como a Folha colocou na matéria. Uhum. Por exemplo, eu ofereço para o usuário uma atualização de software, como é o caso de um dos softwares, essa até é da como é que é o nome da empresa? É a Gamma, se eu não estou enganado. Gama. A Gama, ela tem um software chamado... tem uma série de softwares dentro do Marketur chamado FinFisher. Uhum. E uma das maneiras que eles têm de instalar, por exemplo, esse cavalo de Troia que eles usam para monitorar o telefone, é mandando para um BlackBerry, por exemplo, mandando uma atualização falsa de software. Uhum. E aí o usuário vai lá, aceita a atualização, instala aquilo e esse software que ele instalou, ele não aparece como um ícone na tela, ele não dá nenhum sinal da sua existência, ele fica lá em execução sem o usuário saber. A questão é que para instalar isso, ou seja, ou você engana o usuário dessa forma, ou em plataformas como o iOS, que você não tem uma atualização desse jeito, ou seja, é algo controlado diretamente pela Apple, você teria que ter ou uma cooperação do próprio fabricante, que é o que a gente está vendo que não está acontecendo, nem mesmo nos Estados Unidos. Então essa alternativa está ficando cada vez mais fora de questão. E o que sobra é a exploração de vulnerabilidades nos softwares. Sim, seriam duas possibilidades. Então, resumindo, uhum, ou se coloca algo no telefone de forma intencional, um backdoor, ou alguém vai ter que explorar uma vulnerabilidade muito provavelmente desconhecida, certo? Isso, tá. É muito importante ter levantado isso, que eu tinha pulado um pouco o nosso esquema aqui. Uhum. Né? Nosso roteiro. Sim, Guilherme. Se essa discussão nos Estados Unidos, tá, ela envolve uma coisa mais ampla, que é o CALIA, né? Uhum. E eles já têm, que é a lei que permite a interceptação de comunicações telefônicas, né? Uhum. E que as empresas, que as telecoms, têm que ter uma interface permitindo essa interceptação. Uhum. E o FBI tá querendo expandir isso para interceptação telemática e mesmo para os dados nos telefones. Uhum. Então, uma sugestão, uma ideia, expandindo o CALEA, vamos chamar assim, uhum, é que os próprios fabricantes do software deixem uma porta dos fundos, como a gente chama, backdoor, né? Uhum. Pronta para ocorrer uma interceptação. Esse é um caminho, sim. Tá? E o outro caminho é você enganar o usuário para que ele instale um software, uma atualização no telefone dele, e na verdade tem uma função escondida que ele desconhece, que é a definição de um cavalo de Troia. E uma coisa que ou faz o usuário instalar, né? Ou uhum, explora uma vulnerabilidade existente nos softwares dele. Então, por exemplo, um software de conversa que tenha uma vulnerabilidade, alguém manda uma mensagem especial, entre aspas, né? Uhum. E explora essa vulnerabilidade desse software e aí permite a instalação de algum software de monitoramento ou coisa assim. A gente tem uma série de problemas práticos aí, né? Imaginando que o fabricante deixe um backdoor, né, ou permita que um backdoor esteja ali nos seus equipamentos, você teria que ter backdoors para cada país, né? Porque e isso é falado numa daquelas audiências lá, um dos congressistas pergunta, né? Tá, mas como é que vai ser? Vai existir um backdoor para os Estados Unidos, um para a China, um para o Brasil, ou sei lá para quantos países existem? Guilherme, esse é um dos problemas que essa abordagem de instalar uma porta dos fundos tem. Perceba que não dá para... A gente está falando aqui em celular, mas a gente deveria estar falando... Ou em smartphone, né? A gente deveria estar falando em computador. E uma vez, sim, que isso aqui for feito para smartphone, qual é a diferença para o computador? A gente não há diferença alguma nesse sentido. A diferença, sim, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Uma vez que um fabricante americano, por exemplo, coloque um backdoor, uma porta dos fundos no seu software, no seu aparelho, isso vai valer para todos os aparelhos que ele vende no mundo? Pois é, como a Samsung, a Apple, etc. E uma vez que a Apple faz um backdoor para o governo americano, será que o governo brasileiro não vai exigir também um backdoor? Ou ainda, será que a colocação de um backdoor num telefone americano não permite que um americano venha até o Brasil, compre um iPhone e leve o iPhone brasileiro sem o backdoor americano? Sim, exatamente. É. Então, gera esse tipo de problema. Tá? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que surge é como é que tu impede que pessoas mal intencionadas se utilizem desse backdoor. E cabe lembrar o seguinte, não é uma questão simples, a gente não vai conseguir explorar ela aqui para sob pena de ficar o episódio gigantesco aqui do Segurança Legal, mas um dos congressistas, esse é um dos momentos que eu vou destacar lá no show notes, né, dessa audiência, pergunta para todas as testemunhas, inclusive a pessoa que representa o FBI, se eles acreditam que um backdoor desses possa ser criado de forma segura, sem expor as pessoas, né, as empresas, as pessoas, ao risco de criminosos, né, invadir os seus dispositivos. E ninguém levantou a mão para acreditar que seria possível. Para dizer que acredito que é possível criar uma coisa dessas. Então a gente tem esses problemas. Entre vários, a gente tem esses problemas. Tá? Mas a gente também tem... Deixa eu te cortar, Vinícius. Mas a gente também tem o problema da questão de explorar vulnerabilidades que já existem, né? Aí, se não for por um backdoor previamente colocado pelo próprio fabricante, o que todo mundo concorda que é a pior coisa a ser feita, que vai enfraquecer, vai expor todo mundo, empresas e pessoas a cybercriminosos, né? A ação de cybercriminosos, em massa, né? Isso todo mundo concorda que não se deve fazer. A outra alternativa, e é o que empresas como a Gama, a Hacking Team, a Celebrite e outras oferecem para governos, tá? É a opção de se utilizar vulnerabilidades para se invadir um software, para se invadir um ambiente. E uma vulnerabilidade, ela é algo que ocorre de forma não intencional, ou seja, um erro de programação, que não se sabia que estava lá e um belo dia ele é descoberto e tudo mais. Tá? O detalhe é o seguinte, uma vez descoberta a vulnerabilidade e uma vez que essa vulnerabilidade venha a público, o que acaba acontecendo é que o fabricante do software gera uma correção daquela vulnerabilidade. Quando ela é publicada. E muitas vezes, se eticamente, ou seja, quando se encontra uma vulnerabilidade, se notifica o fabricante do software, se dá um tempo para ele, gere ou crie uma correção, um patch, como a gente chama, né, uma atualização, e aí depois se torna público isso. Acontece que uma vulnerabilidade descoberta e corrigida não serve, ela passa a ser inútil para esse tipo de ação. Inútil até ali, porque a gente sabe que dependendo da plataforma e tal... O pessoal não atualiza. O pessoal não atualiza, enfim, e as vulnerabilidades persistem. Exatamente, tem isso. Principalmente em computadores, né? Mas no Android também isso acontece com bastante frequência. Bom, e aí o que acontece? Com os órgãos de investigação passando a usar isso, esse tipo de abordagem, eles vão estar apoiando o que a gente chama de o mercado negro da vulnerabilidade. Ou o que o Schneier chamou de mercado de vulnerabilidades, num artigo, inclusive, a gente traduziu de forma autorizada por ele, em que existem pessoas que descobrem vulnerabilidades, elas não publicam e nem notificam o fabricante e vendem essa vulnerabilidade para cybercriminosos ou para empresas de inteligência, para órgãos de inteligência. E aí, você já viu o que vai acontecer, ou seja, a vulnerabilidade não é notificada ao fabricante do software, não existe uma correção para ela, as pessoas não sabem que ela existe, e fica todo mundo, empresas e pessoas vulneráveis, aguardando, ficam vulneráveis até que um dia alguém descubra e torne pública a vulnerabilidade. Lá, está se mantendo todo mundo vulnerável, vulnerável para se investigar lá ser o quantos por cento da população. É aquela história do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Você cria um incentivo econômico para que o mundo fique mais inseguro. Exatamente. Partindo do pressuposto de que não há outra forma de colocar um trojan ou um cavalo de Troia no telefone das pessoas, a não ser por essas duas formas que a gente colocou aqui. Ou apoio intencional de alguém ou exploração de uma vulnerabilidade. Não existe outra forma de ser feito. Então, se cria um incentivo para que o mundo inteiro fique mais inseguro. Além do mais, parece aumentar também essa questão do crime. Se incentiva um tipo de crime também, que é certas explorações de vulnerabilidades por certos grupos. Porque ninguém quer que essa vulnerabilidade vaze. Sim, nem a polícia e nem o cybercriminoso. Nem a polícia e nem o cybercriminoso. E além do mais, a gente tem essas empresas que vão ganhar em cima da venda de vulnerabilidades, ou até nem da venda, né? Elas podem simplesmente incorporar essas vulnerabilidades nos seus produtos, ninguém fica sabendo, né? O grande segredo de negócio é que elas estão usando uma vulnerabilidade. Ninguém fica sabendo disso, se protege ao máximo possível, sabe lá que tipo de acordo eventual econômico que pode existir entre empresas que vendem vulnerabilidades, fabricantes. Percebe como a coisa começa a ficar numa linha tênue entre licitude e ilicitude? Sim. Legalidade e ilegalidade? Sem dúvida, assim, a polícia não pode. E aí a gente chama a atenção e coloca de novo, não é uma crítica à Polícia Federal em si, mas a gente chama a atenção, inclusive das pessoas responsáveis dentro da Polícia Federal, para que analisem as ferramentas que elas estão pretendendo utilizar e procurem saber de onde que vem ou como é que essas ferramentas são alimentadas. Esse é um outro problema, né? Porque eles estão... Tu pode estar alimentando... Tu pode não, tu vai estar alimentando e vão lá, o Wikileaks tem um monte de informação a respeito dos sistemas da FinFisher, da Gama, alguns outros lá, a Carrier aqui, eu não sei se está listada lá, mas lá tem de várias, de muito mais empresas do que até o momento abordaram o governo brasileiro, tá? Tá muito claro lá da onde que vem, ou seja, os vetores de infecção, né? Ou seja, como é que a gente injeta um cavalo de Troia dentro do celular de alguém. É utilizando vulnerabilidades, zero days que a gente chama, vulnerabilidades descobertas e que não foram ainda corrigidas e que não, e obviamente, para que não sejam corrigidas, não serão publicadas. E percebam, à medida que a polícia, que o governo passa a utilizar um sistema desses, compra um sistema desses, ele tá apoiando uma iniciativa que torna todo mundo, empresas e pessoas, inclusive, vamos colocar assim, entre aspas, eu detesto a expressão, mas o cidadão de bem, deixa todo mundo vulnerável a cybercriminosos, que é cada vez maior a ação, a quantidade e o impacto da ação em massa desse pessoal, né, dos cybercriminosos, utilizando os mesmos vetores de infecção que a polícia vai usar de uma forma indireta. Tem outros dois problemas aí, Vinícius. Primeiro é que... Lembra daquele filme Diamante de Sangue? Ah, lembro, que sim. Que os diamantes que são retirados lá das zonas de guerra, as pessoas morrem por aquilo, e as pessoas que compram certos diamantes vindos dessa zona estariam financiando conflitos e mortes e por aí vai. Então, me parece que é um pouco Diamante de Sangue. Você quer fazer algo legal, lícito, né? Mas você acaba financiando uma coisa meio estranha. E um outro ponto é o seguinte: esses sistemas todos são fabricados por outros países, não são sistemas fabricados dentro do país. Ah, sim. E aí nós temos um problema internacional. Você vai permitir, você vai utilizar sistemas fabricados por outros países para Num cenário pós-Snowden, que nem tu falava antes, né? Quem garante que não tem um backdoor dentro do backdoor? Sim, quem garante que o próprio backdoor não permite que se faça um acesso como se fosse a polícia, né? Claro. A polícia instala o backdoor para seu uso e daqui a pouco esse backdoor começa a fazer outras coisas que não... Não apenas o que a polícia ou espera. Ou mandar para outro lugar, sei lá. Veja, o problema aqui é que a natureza desse tipo de serviço é a não transparência. Porque se tem transparência, você descobre como ele é feito, você copia e faz você mesmo. Ele tem que ser... Tanto que é difícil de encontrar na internet essas empresas, o que elas fazem, né? Não, é uma coisa bem, bem... É o lugar onde tem mais informação técnica, a gente vai discutir abaixo algumas que a gente levantou, sobre esses sistemas, é no Wikileaks. É. No próprio site dessas empresas, a gente não encontra uma descrição clara do que eles estão fazendo. É. Tu encontra isso em apresentações, em materiais que eles distribuem em eventos, como esse que aconteceu no Brasil em 2013. Eles distribuem nesses eventos e tal, não é uma coisa que fica publicada na internet. Sabe que eu quero só tocar também nessa questão dos limites do Estado. Eu estava lendo aqui, eu recebi da um livro aqui chamado Direito, Inovação e Tecnologia, da editora Saraiva, que tem como é um livro que tem uma série de artigos, coordenado pelo ministro Gilmar Mendes, professor aqui do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sarlet, e também professor Alexandre Zavalha Coelho. E aí há dois artigos que me chamaram a atenção aqui. O primeiro deles é um artigo do ministro Gilmar Mendes e do professor Jurandir Borges Pinheiro, chamado Interceptações e Privacidade, Novas Tecnologias e Constituição. E o ministro Gilmar Mendes ele faz uma crítica de que, na sua visão, esse tipo de tecnologia, e aí eu chamo a atenção, já há autores aqui no Brasil de peso escrevendo sobre esse problema. Não é algo aqui que nós estamos colocando sem fundamento nenhum, não. Um artigo do Gilmar Mendes dizendo que não existiria no Brasil uma lei que regule a tal da, que ele chamou de infiltração clandestina em sistemas. Então, ele diferencia a interceptação, né? É, ele diferencia, sem dúvida, sem dúvida. E essa diferenciação ela é importante, mas eu já volto sobre essa diferenciação, mas ele coloca que o Brasil não tem... Teria alguns problemas até na nova lei que nós temos aí das organizações criminosas, que lá nos seus artigos 15, 16 e 17, prevê a questão da captação ambiental. Mas a crítica que ele faz é que essa captação ambiental não é muito bem regulada, não se estabelece um procedimento para como isso vai ser feito. E isso que ele coloca, esse é o problema, é essa falta de regulação em certas invasões, digamos assim, que são muito sérias. E o que ele vai colocar, e é interessante esse argumento dele, que ele cita um julgado americano, Riley versus Califórnia, que diz que atualmente os telefones celulares possuem tanta informação sensível que uma invasão em um telefone celular seria muito mais invasiva para a pessoa, para a pessoa humana, do que uma busca e apreensão à sua própria casa. Porque é possível conseguir saber mais informações sobre a pessoa violando seu celular do que violando a sua própria casa. Então, daí, em função da sensibilidade desse tipo de material que se encontra nos telefones celulares, é que se precisaria de uma regulação muito maior, uma regulação muito mais intensa desse tipo de que ele chama de infiltração clandestina. E ele se baseia em um caso alemão, em um precedente alemão de 2008, que estabelece um novo direito, que seria o direito fundamental à garantia da confidencialidade e da integridade de sistemas, ou também chamado direito fundamental do computador. Essa é uma decisão de 2008, e nesse mesmo livro há um artigo também do nosso amigo aqui, o professor Fabiano Menck, né, chamado A Proteção de Dados e o Novo Direito Fundamental à Garantia de Confidencialidade da Integridade dos Sistemas Técnico-Informacionais no Direito Alemão. Tanto o Gilmar Mendes quanto o Fabiano Menck falam sobre isso, e eles vão concluir que esse tipo de medida, que já passou pelo Tribunal Constitucional Alemão, só vai poder ser realizado em situações de absoluto perigo concreto, perigo absoluto, em situações muito restritas, direito à vida, né? Ofensa ao direito à vida, ofensa ao direito à liberdade e esse tipo de coisa. Pessoas sequestradas, pessoas vão ser mortas e coisas do gênero. Segurança do Estado, né? Então, uma investigação envolvendo sonegação de impostos não se poderia utilizar esse tipo de medida. Ou seja, precisaria de uma lei, precisaria de um regulamento fortíssimo e ainda assim só poderia ser utilizado em casos de muito extremos. É, Guilherme, nessa questão do celular ter mais informação, do smartphone, né? E mesmo do computador ter mais informação do que no resto da casa da pessoa inteira, né? Falando do smartphone especificamente, né? Que o computador normalmente está em casa também. No smartphone se tem tudo que a pessoa pesquisou, tudo que... os lugares que a pessoa esteve, tu pode ativar isso com um programa espião. Tu pode saber, inclusive, mensagens que a pessoa digitou e não enviou. É, segundo. Sabe quando a pessoa digita sim, e pensa duas sim. vezes e aí apaga, não envia? Nenhum Messenger é seguro, ou seja, aquele episódio que a gente gravou sobre alternativas ao WhatsApp, né? 74. O 74, nenhuma daquelas opções seria segura. Quer dizer, o software em si é seguro, mas o smartphone tendo sido invadido e com um cavalo de Troia instalado, o software estaria capturando o que você teclado. Digita, né, no teclado antes de ser enviado para o programa, como WhatsApp, Telegram, etc. Então isso assim, expõe muito mais, ainda redes sociais, você tem acesso a publicações pessoais, anotações, compromissos e uma série de outras coisas que estão lá dentro. Então, e além disso, é uma escuta ambiental também, né? Porque ah, você sim, pode habilitar o microfone, habilitar a câmera fotográfica, câmera de vídeo. Né? E sobre a escuta ambiental, eu lembro logo do o professor Fabiano Menck, que sempre cita esse filme, né? Que é A Vida dos Outros, né? Ah, sim, baita filme. O problema da escuta ambiental, né? Exatamente. Bom, então tem esse aspecto, né? Ou seja, que é uma coisa bem mais sensível, e é justamente por isso que a polícia quer acesso a isso. Tem informações lá bastante valiosas, digamos assim, sobre um determinado alvo. Agora, um outro ponto aí que eu quero trazer é da notícia, tá, que tu leu lá na Folha, que eles dizem que o crime organizado já faz uso dessas ferramentas, então a Polícia Federal deveria também utilizar. É. Poxa, quando eu bati o olho nessa frase, assim, poxa, peraí, a polícia tem que usar todos os métodos que os criminosos usam? É essa a lógica? desse argumento? Ou seja, o crime organizado já faz uso dessas ferramentas, então a Polícia Federal deveria também utilizar. E aí, eu posso até expandir isso aqui para a questão do Zero Day. Os criminosos já fazem uso de vulnerabilidades que são descobertas e não são publicadas para correção, fazem uso dessas vulnerabilidades para invadir sistemas de pessoas e empresas e roubar informação e muitas vezes diretamente fazer uma fraude financeira. E aí, esse mesmo método a polícia vai utilizar? O Estado vai utilizar? É isso? Na verdade, esse é um argumento que justifica, essa é uma frase que justifica justamente o argumento contrário. O crime organizado faz uso disso. Logo, a polícia não deveria fazer, me parece, né? Claro, e com as ressalvas que a gente coloca, que a doutrina brasileira já coloca. Tá? Talvez, se isso pudesse ser realizado, como eu repito, apenas com uma lei em casos de última possibilidade, né? Última coisa a se fazer. A gente bem sabe, Guilherme, que num teste de invasão, né, numa coisa feita de uma forma completamente legal, obviamente, né? Regido sobre um contrato e com uma série de cuidados, um teste de invasão dificilmente falha. Ou seja, dificilmente um alvo, uma empresa que vai fazer um teste de invasão, dificilmente não se descobre alguma vulnerabilidade, alguma forma de entrada, sem a necessidade de ter que se esconder vulnerabilidade nenhuma. Talvez o caminho fosse esse. No sentido, claro, tem que ter uma série de mecanismos legais para regular quando isso seria utilizado, né? Mas quando a polícia obtém autorização para invadir, não é interceptação. Não vamos chamar de interceptação, porque isso não é interceptação. Sim. Vamos chamar com o nome certo. Quando ela tiver permissão para invadir um dispositivo, seja ali um smartphone ou um computador de um alvo, de alguém sob investigação, faz o mesmo processo que a gente faria num teste de invasão. Talvez. A mesma coisa. O ministro Gilmar Mendes fala em infiltração clandestina em sistemas. Eu gosto desse termo. Infiltração clandestina em sistemas também serve. Aí sim, percebe que aí é diferente. Ou seja, pô, qual é a diferença disso que tu tá falando, Vinícius, para o que essas empresas como a Gama ou Elemann Gama, que tem um primeiro nome em empresa, e às vezes tu encontra só Elemann, às vezes só Gama, né? Qual é a diferença? Que essas empresas se baseiam em manutenção de bases de zero days, de vulnerabilidades que não foram publicadas. E é diferente de fazer um teste de invasão, que tu simplesmente lida com aquilo que já foi publicado e paciência, se a empresa não atualizou o software, tu vai conseguir entrar por aquela vulnerabilidade. Talvez essa pudesse ser uma alternativa para a polícia. Ela teria que se preparar, então, para aprender a fazer essas, se já não sabe, para fazer essas invasões à medida que vai sendo autorizado. Mas nota... Sabe que na... Não, eu queria também rapidinho abordar uma outra questão, que na Alemanha, segundo esses artigos aqui que eu citei, colocam, tem que se ter um cuidado, e um dos problemas também é sobre as informações incidentais que se consegue descobrir. O que você faz com aquele tipo de informação que não tem a ver com a investigação e que se pega também? Sei lá, fotos íntimas... Né, diálogos, né, que é um problema também que atinge a interceptação telefônica. Isso que eu ia falar, tu tem que descartar também. Mas eu fico preocupado porque quando eu vejo esse tipo de material vazando no jornal de horário nobre. Mas eu fico preocupado com o fato do Brasil não ter uma maturidade institucional para manejar, né, para controlar uma medida tão invasiva. Né. E aí vem a questão do mau uso. É que eu até, inclusive a gente não comentou antes, mas eu dei uma entrevista aqui para uma rádio paulista, seria a Rádio Connect Car SP Rio. A gente vai colocar no show notes lá depois o link para isso. Que eu falei uma questão envolvendo, será que nesse caso, em relação ao mau uso, o antídoto não é pior que o veneno? Será que a gente não estaria habilitando aí uma grande possibilidade de mau uso desses sistemas? Eu acho que tanto de uma forma quanto de outra, tanto através de um backdoor intencionalmente deixado pelo fabricante do software, deixa todo mundo vulnerável, assim como também soluções baseadas em manter vulnerabilidades em segredo. Uhum. Deixa todo mundo vulnerável para se investigar crimes, 0,001% da população que não age de acordo com a lei. E isso é um problema. Expõe todo mundo a um risco assim, gigantesco com relação a cybercrime, que só aumenta. E é muito fácil achar pesquisa dizendo que aumenta. Mas a gente, obviamente, né, ela só tende a aumentar porque cada vez mais as coisas migram para o digital. Os criminosos estão aprendendo que se... consegue dinheiro de uma forma mais segura. Até esses dias assaltaram o banco, anteontem assaltaram o banco aqui na cidade, aqui em 3 de maio. Uhum. Assaltaram o banco e, né, o pessoal levou o dinheiro e tal. Só que olha só o que essa quadrilha que o Assolini aí noticiou no resumo de notícias, né? Uhum, uhum. Olha o que essa quadrilha fez em termos de valores e tudo mais. E sem ter que assaltar um banco, sem ter que sequestrar ninguém. E você teria ainda uma outra questão, né? O Estado, num caso de mau uso desses sistemas, o Estado teria todo o interesse em que isso não fosse divulgado, porque colocaria em xeque toda a continuidade de um programa de como é que o ministro colocou? De... Invasão... Infiltração clandestina em sistemas. Vou até escrever aqui, para não perder mais a referência. Não, é verdade isso, né? O Estado teria interesse em barrar essa divulgação. Né? Porque daqui a pouco, imagina você ter a prova de que o Estado, qualquer órgão do Estado, conhecia determinada vulnerabilidade e vinha sendo utilizada e provocou prejuízos aí para diversas pessoas. E não tem nada a ver com... É como eu descobri uma... Até eu dei esse exemplo para ti, né? Mas claro, aumentando... um pouco mais problema, tornando ele mais visível. Mais dramático. Mais dramático é eu descobrir uma vulnerabilidade que existe na fabricação de uma determinada aeronave e essa vulnerabilidade, assim, poxa, com essa vulnerabilidade aqui eu posso derrubar o avião mandando determinado tráfego lá para o sistema de controle dele e derrubo o avião. Né? Sim, uma hipótese. Mas eu não falo isso para ninguém... porque eu vou vender isso para governos, né, para exército de governos, para derrubar aviões inimigos. Só que enquanto eu não anuncio essa vulnerabilidade, daqui a pouco tem criminosos derrubando avião. E aí? E o Estado já sabia que era possível. Esse é o problema, então a gente se compromete. Essa é a área cinzenta aí que a polícia corre o risco, eu tô falando aqui no Brasil, né? Uhum. Corre o risco de ficar incentivando com esse tipo de solução. Tem que se tomar muito cuidado, tem que se entender claramente, você não pode só olhar. Né? E chama a atenção de novo de quem é responsável por isso, né? Para que lá dentro da polícia, por essas decisões, né? Que analise cuidadosamente isso. Que veja não só o resultado prático das ferramentas ou dos serviços que estão sendo oferecidos, né? No sentido de facilitar uma investigação, mas que se cuide também da onde que vem as informações, a forma como isso que esse serviço é possibilitado, entende? Você analise isso. É o problema que a gente colocou antes de compartilhar essa responsabilidade com empresas estrangeiras. Esse é um outro aspecto. São empresas estrangeiras que compartilham o próprio poder de polícia, porque elas vão contribuir ativamente para habilitar esse tipo de infiltração clandestina em sistemas. É, e aí é aquela questão do backdoor dentro do backdoor, né? Será que é seguro colocar esse tipo de sistema nas operadoras de telefonia, dentro das polícias? Será que se pode confiar nisso? Sobre a questão do mau uso, também há uma série de documentos na internet que poderiam evidenciar a possibilidade de mau uso, não, certo? Inclusive notícias, tá? Uhum. Sobre o que aconteceu na própria Grécia, de políticos sendo monitorados por esse tipo de backdoor já previamente instalado em sistemas, esse tipo de coisa. Uhum. Tá, isso já aconteceu. Tá? Certo. A gente já tem casos concretos disso. Uhum. E na audiência pública essa nos Estados Unidos, essa que a gente está colocando no show notes, que é um dos momentos que eu destaco lá, que é os 58 minutos e 23 segundos, mas o link já vai ter o tempo direitinho, tem um congressista que aperta a representante do FBI, né? E chega a seguinte conclusão, tá? Com confirmação do representante do FBI. E sim, informações de geolocalização, por exemplo, são obtidas, ou seja, diz onde é que um determinado alvo está. Isso é monitoramento, uhum, né? É surveillance. Claro. São coletadas e são utilizadas sem mandado judicial em certas situações que ela não soube dizer quais eram. E ele não quis dizer quais eram. E ele diz assim, exatamente isso que eu quero que você diga ao povo americano. Aí eu usando a frase dele um pouco diferente, né? Eu admito e concordo que haja necessidade, né, que há necessidade da polícia se modernizar no sentido dos seus métodos de captura de informações, vamos chamar assim. Sim, tá? Sim. Não tem outro caminho, acho que isso tem que acontecer. Claro, seria um absurdo a polícia ficar na era da interceptação de voz lá. Com cabos. O pessoal subindo num poste ou abrindo uma caixa de comunicação lá e enfiando um grampinho ali. Isso seria uma coisa absurda. Então eu concordo, há necessidade. Mas isso tem que ser feito, tem que ser colocado de uma maneira muito clara, né? E deve ser discutido abertamente, assim como está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles se arrependeram de ter dado o poder todo que eles deram para FBI, NSA, CIA, etc. Tá? O povo americano está preocupado com o que eles fizeram lá dentro, eles não estão preocupados com o resto do mundo. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então a gente tem que se preocupar com a nossa casa, digamos assim. Nós temos que nos preocupar aqui dentro. É a questão do controle, né? Há formas de controlar esse poder tão grande? Essa é a questão. E aí eu me lembro logo do... Claro, não estou dizendo que isso aconteceria com um sistema assim, mas nós temos, por exemplo, o caso do Consultas Integradas aqui no Rio Grande do Sul, onde há notícias que o sistema foi mal utilizado. Sim. Há notícias que o sistema é mal utilizado até para busca uma juíza foi ameaçada, se não me engano, né? Tem uma notícia dizendo assim que criminosos utilizaram o sistema para descobrir dados pessoais da juíza e passaram a ameaçá-la. O InfoSeg também, que é federal. A questão é essa, não parece haver segurança para cuidar de um sistema tão, tão invasivo. Tanto que na Alemanha se colocaria a questão de que precisaria de no mínimo 3 juízes para autorizar essa medida de invasão, de infiltração, né? E a pessoa deveria ser avisada logo depois de que ocorreu. Até porque... Ou o alvo. O alvo deveria ser avisado depois. Deve ser avisado depois, depois. De que aquilo aconteceu. Uhum. Porque tem um problema prático aí, jurídico, no sentido de que a pessoa não pode se defender, né? Porque ela não pode saber que a medida vai ser realizada. Então isso precisa ser feito com um controle maior ainda, porque ela não pode se defender. Outras medidas a pessoa se defende, contesta a ação judicial, alguma coisa assim, né? Mas nesse caso, ela, até que se obtenha esses dados e a comprometa, ela não poderia se defender, né? É, e a gente tem outros problemas também, né, que dizem respeito à infecção do equipamento em si, né? Uhum. Claro, a notícia dá conta de que a polícia quer botar isso em telefones específicos, em aparelhos específicos, né? Uhum. Para os quais já houve uma autorização para interceptação, uhum. Tá? Para grampo, né? Então seriam equipamentos bem específicos. Mas esses sistemas, como por exemplo o da Element Gamma, vamos botar o nome completo da empresa, né? Uhum. O Finn Fisher, eles têm vários módulos, tá? Para fazer coisas bem mais amplas do que isso. Como por exemplo, eles têm o FinFly ISP, né? Que basicamente consegue modificar os arquivos que as pessoas estão baixando da internet em tempo real, seja para o celular ou para o computador, né? E permite isso aí, eles mesmos colocam no material deles de divulgação do produto deles, tá? Isso tá lá no Wikileaks, né? Pra quem quiser dar uma fuçada. Vamos botar um link depois pro Wikileaks, uhum. Também. Tu pode invadir em massa computadores. E aí você tem um potencial abuso aí gigantesco. Se tiver um aplicativo desse instalado num provedor, né? Você pode infectar em massa computadores para um certo monitoramento. E quando, a gente fala em investigação, por isso que eu friso, o que tem na notícia é celulares, smartphones, para os quais já existe uma autorização de interceptação, um grampo, né? São equipamentos bem específicos. A coisa complica se a investigação for na direção de computadores e outras coisas, e outros equipamentos, tá? Porque você pode, muitas vezes, estar invadindo um computador que não é do criminoso, e sim um computador que o criminoso invadiu para fazer cometer um determinado delito. Uhum. E aí, o que a polícia tem é um IP, e ela vai tentar, então, invadir aquele IP, ou aquele computador. Né? Uhum. E esse computador pode não pertencer ao cibercriminoso. Ou ela pode invadir e monitorar um computador de um cybercafé. Aí você não tá pegando um alvo específico, você tá pegando qualquer pessoa que senta e usa aquele computador. Sim. E algumas outras coisas como se... E mesmo o alvo, pegando mesmo a questão específica no smartphone, você tá... Vamos supor que você... Existe um alvo que tá sendo monitorado, um juiz emitiu uma autorização para essa invasão do smartphone e essa pessoa viaja, sai do Brasil. Uhum. A ordem judicial para interceptação continua valendo? Cara, a polícia tem esse poder? Tecnicamente sim, né? Tecnicamente sim. Inclusive a própria Gama anuncia lá no material dela que dá para, se o alvo viajar para outros países, tu continua monitorando. Só que isso é legal? Tu pode fazer isso? Eu lembro também daquelas outras questões, até anotei aqui, do que o Snowden coloca, que seria o sexint e o loveint. O sexint seria aquela possibilidade de usar histórico de navegação de pornografia para chantagear pessoas. E a gente sabe que isso é utilizado não apenas nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo se utiliza chantagem. Não, no Brasil isso não acontece. Dossiês... quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e conversas gravadas, isso não acontece. Essa questão da infiltração, esse tipo de... O sexint, né, esse termo, ele já pode ser realizado sem a necessidade de infiltração em máquinas, apenas com consulta de DNS, já é possível saber isso. Sim. Né? Inclusive, eu li um artigo esses dias dizendo que... Até vou ver se eu acho aqui, que grande parte das pessoas que... utilizam pornografia no mundo, consomem pornografia no mundo, são rastreadas. Nessa investigação, inclusive, se descobriu, né, a EFF também lançou um site que é o chamado Panopticlick, de Panopticon, né, aquela história lá da vigilância, que demonstra que a grande maioria dos browsers no mundo, eles são únicos. Ou seja, o simples fato de você acessar um site utilizando o seu browser, existem tanta informação no browser, inclusive envolvendo os plugins, né, os add-ons e coisas do gênero, até a própria questão do tamanho da tela, tudo isso, versão de Java também, né? Tudo isso congregado em uma única informação permitiria identificar os browsers, mesmo que você não faça nada. É possível identificar o seu browser, que é o seu computador fazendo determinado acesso. Então isso, mesmo sem essas medidas que a gente coloca, já é possível. É. Uma outra questão também que se coloca é o LoveInt, que seria aquelas situações onde parceiros, né, passam a investigar e monitorar os seus parceiros sexuais, seus parceiros amorosos, enfim, para descobrir onde eles seus estão. Seus cônjuges. Né, com quem eles estão falando e tal, e que isso seria se implementaria para isso. A gente já está em 1 hora e 40, né, Vinícius? Acho que a gente poderia passar e terminar aqui com essa questão dos problemas técnicos, que é um problema, talvez um dos maiores problemas para a criação da prova nesse sentido, né? Porque quando a gente faz um monitoramento, uma interceptação telefônica ou telemática, você não altera as pontas. Os terminais. Os terminais. Que seria o smartphone, o computador, etc. Computador, você consegue pegar o que passa entre dois pontos. Agora, há um problema técnico fundamental em fazer essa infiltração clandestina ou em instalar um malware, né, ou um trojan num computador ou num telefone, certo? Certo. A questão é a seguinte. Sempre quando você vai gerar uma prova depois para um trabalho forense, né, de investigação, você vai aprender um computador ou um disco rígido externo, alguma coisa assim, você tem que garantir que depois, mais tarde, né, o disco rígido não foi alterado desde o momento da apreensão. Uhum. Você tem que fazer isso. Se a polícia apreender um disco rígido e ela não for capaz de provar depois que ela não alterou o disco rígido, né, o réu, digamos assim, pode dizer assim, olha, a polícia agiu de má fé, e alguém agiu de má fé dentro da polícia e me incriminou alterando os dados do meu computador. Isso aí não estava lá. Poderia dizer uma coisa assim. Sim. É. Não há uma prova da integridade. É, então a polícia tem que se preocupar, essa preocupação não é de hoje, ela tem que se preocupar em provar deixar bem claro que o disco, o equipamento de onde foram geradas as provas, não sofreu alteração nenhuma alteração indevida desde que foi apreendido. Certo. Certo? Agora, se você invade um sistema, você acabou de alterar o sistema. Então, se você invade um smartphone ou mesmo um computador, você acabou de alterar o ambiente. E a partir daí, esses softwares que fazem invasão, que alteram, né? É, que eles permitem, eles têm, que estão instalados, o software espião, digamos assim, o cavalo de Troia, né? Ele permite um acesso tão amplo no dispositivo invadido que ele pode, inclusive, inserir coisas, mensagens, textos, imagens. Gerar coisas, né? Gerar tráfegos, gerar acessos. Gerar tráfego, gerar acessos, é uma série de coisas que poderiam mais tarde, talvez, serem utilizados como uma prova. Uhum. Uma prova indevida, obviamente. Alguém ilícita. É ilícita. Uhum. E a desculpa, e você vai encontrar isso nas descrições desses softwares, nessas diversas empresas aí que estão lá no Wikileaks, várias delas têm essa indicação, de que eles... porque esses softwares não permitem a alteração indevida de informações no aparelho-alvo e não sei o quê. Mas quem me garante se o software já é um cavalo de Troia por si só? Como é que eu posso... Já usa vulnerabilidade, já usa zero day. Ele já está... Já está no mercado. Ele já está violando a segurança do sistema, ele já está alterando o sistema. Claro, o que pode acontecer de repente é a polícia usar as informações capturadas no smartphone para ir atrás de outros meios de prova, né? É. Pode acontecer. Não vamos usar o que tem no telefone, porque a gente invadiu o telefone mesmo, né? Já alterou o telefone do cara. Mas a gente tem aqui, e esse é um outro problema, a gente tem aqui as senhas do e-mail, do perfil do Face, do não sei o quê, blá, blá, de outros serviços de comunicação. Mas existe aí uma teoria no direito que envolve essa questão das provas, uma teoria americana que é chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. É, ou seja, se a sua prova, se você descobriu coisas com base em uma prova ilícita, todo o resto está invalidado. Todo o resto não poderia ser utilizado. Ou seja, se a árvore está se a árvore está envenenada, os frutos também estariam, dessa árvore também estariam envenenados, né? Sim. Poisonous tree, theory of poisonous tree. Poisonous tree. Então, eu acho que já terminando, Vinícius, eu queria destacar essa questão. Nós não somos contra a polícia, nós não somos contra a investigação policial, nós somos a favor de que a polícia se modernize, mas a gente acredita que, eu acredito que, trata-se sim de uma medida muito invasiva, não é a mesma coisa que interceptação telefônica e telemática. As mesmas leis que temos hoje não podem ser utilizadas para esse tipo de interceptação ou esse tipo de infiltração, como disse o ministro Gilmar Mendes. Nós já temos doutrina no Brasil, como citamos aqui, do Fabiano Menck, do professor Fabiano Menck e do Gilmar Mendes, criticando esse tipo de medida e trazendo precedentes alemães, dizendo que essas medidas não podem ser feitas dessa forma, precisa de lei específica, precisa de autorização especial, precisa de transparência, né? Na própria Alemanha também, eles publicam, se não trimestralmente ou anualmente, enfim, quantas vezes isso, medidas de monitoramento foram realizadas, e aqui no Brasil isso não pode ser divulgado, né? Ou seja, nós não sabemos quantas vezes a polícia utilizou isso. Nós sabemos que foi utilizado, mas não sabemos se foram 100 vezes, se foram 1.000 vezes, se foram 10 mil vezes, se foram 100 mil vezes, né? Então, eu acredito que a sociedade precisa saber quantas vezes uma medida tão invasiva assim foi utilizada, certo? Até para saber se não está sendo utilizado demais ou se não precisa se rever os métodos de investigação. Então, a discussão legal disso, a discussão no âmbito de Congresso, digamos assim, para criar uma lei nessa natureza, precisa observar todos esses problemas técnicos, precisa observar a legislação internacional, precisa observar as decisões internacionais que já decidiram pela forma como isso deve ser realizado. Por fim, sem lei, do jeito que está hoje, isso não pode simplesmente ser colocado dentro do nosso ordenamento jurídico. Não dá para chamar isso aí de interceptação. Não, não é uma interceptação, é algo diferente de uma interceptação. Eu, por fim, os meus comentários finais é que vai ter bastante material no show notes para quem tiver interesse por estudar esse assunto, né? Tem lá a audiência, tem lá as transcrições dos testemunhos. Lembrando que os testemunhos, o que está transcrito lá é apenas a manifestação inicial de cada testemunha. A arguição, ou seja, o questionamento e tal, só tem no vídeo, só tem no vídeo do YouTube, que nós vamos destacar alguns trechos lá. Tem um vídeo completo aí, mas nós vamos destacar alguns trechos. E merece um estudo, é um assunto, assim, bem interessante, é interessante, ele é polêmico, e é um estudo que deve ser feito tanto por quem lida com as questões legais, né, Guilherme? Uhum. Por quem lida com segurança da informação, e também para as pessoas dentro da Polícia Federal que são responsáveis por tocar esse processo. É dentro das polícias em geral. É, né? Sim, mas é que eu tô pegando aqui especificamente essa questão da notícia, né, que foi vinculada. Mas sim, as polícias em geral. Mas que se saiba exatamente o que se está fazendo, para que daqui a pouco não esteja de um jeito, de um lado puxando, né, cobertor curto, né? Tá puxando cobertor para cobrir a cabeça e tá descobrindo os pés, ou seja, você tá tentando usar isso para investigar determinado tipo de crime e você tá dando, tá incentivando, ou tá melhorando, ou tá possibilitando que outros crimes avancem. Então, isso tem que ficar muito claro. E essas empresas não vendem serviços à toa, né? Essas como a Gama, a Verint, Celebrite, etc. Essas. Todas elas não vendem, elas não se preocupam para quem que elas estão vendendo isso e o que, que a pessoa vai fazer com isso, o que o Estado vai fazer com isso. É, aí é uma responsabilidade do Estado, né? É, basta. Passa a ser uma responsabilidade. É, basta ter se pesquisar na internet, você vai encontrar diversos casos de mãos. Mas é isso aí, essa é a minha conclusão. Perfeito, Vinícius. Então ficam aí a gente espera ter contribuído para a discussão desse tema. Ficamos à disposição de todos os ouvintes e nos encontramos agora no episódio 76 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.